Big 14, know what the fuck going on. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Pa-pa-da-da. Yeah, yeah, yeah. Pa-pa-da-da. Puras. Iluminado, nada pode me parar. Vejo esses cuzão se matando por nada. Nós é o vigia, Deus é o dono do lugar. Se ser é por nós, quem pode se encontrar? Beat do Nemo, chuva de granada. Nós é brador que não liga pra nada. Dois segurança, fortemente armado. Vão te acertar de dentro do blindado. Loque rajado na minha cintura. Mantenha a calma e minha postura. Essa piranha quer sugar minha alma. Mas o jogo é sujo, a mente é doutrinada. Baby, eu só quero te ver sem roupa, fazendo mágica com essa boca dentro do meu carro. Quando eu coloco, ela fala que esquece o mundo. Fala que eu sou uma vagabunda, fora do normal. E sempre várias neuroses na minha mente. Estão acendo meu baseado e deixo os problemas pra lá. Sabedoria, melhor armamento blindada. Mantendo a calma e se a guerra é fria, nós vence na tática. Iluminado, nada pode me parar. Vejo esses cuzão se matando por nada. Nós é o vigia, Deus é o dono do lugar. E se ele é por nós, quem pode se encontrar? Yeah. Iluminado, nada pode me parar. Vejo esses cuzão se matando por nada. Nós é o vigia, Deus é o dono do lugar. E se ele é por nós, quem pode se encontrar? Yeah, walking ain't dreaming like God. My phone's moving, my shooter tonight. Shoot at your face, shoot at your blood. Bloody as day, we step on our yeah. Big F in there when I step in this bitch. Bro, don't want action, they empty and clips. See, look at my wrist, it's a solar eclipse. Yeah, it's the kid, the legend, the myth. When I see the ops, they come bearing gifts. Heard about your partner, he resting in piss. I went in tripping, I started my day. I'm in the trenches, I'm flooded in rain. Yeah, I know your family, they all won't exist. We sending shots and we calling them shits. We doing this good. Iluminado, nada pode me parar. Vejo esses cuzão se matando por nada. Nós é o vigia, Deus é o dono do lugar. E se ele é por nós, quem pode se encontrar? Yeah. Iluminado, nada pode me parar. Vejo esses cuzão se matando por nada. Nós é o vigia, Deus é o dono do lugar. Big 14, know what the fuck.